deixa me bater nos teus braços. Eu sou de todo mundo. Posso já sonhar. Eu sei dançar. Garota de merda.